Hoje é as crianças que vai não sei. Pode crer, ouve aê. 1, 2, 3 e... Pode crer! Hoje a gente vai fazer... Pão de queijo. Um pode crer! Um pode crer. Estela, quantos anos você tem? 4. 4 anos? Ela demonstrou com os dedos, e né? E o que você faz com a vida? Na sua vida? Eu brinco de boneca, eu brinco com a Laurinha que o Minho deu pra mim, com a... A tua boneca explode? Não, porque você falou que você brinca de boneca. Boneca. Nossa. É por causa que tem a começo com B. É começo com B. Realmente começa com B. Crianças, nós estamos aqui porque a gente... Não, não terminei de falar. Ah, não, então eu brinco com um pônei, com a Barbie. Léo, você tem esse mundo de brinquedo também? Acho que não, eu tenho mundo de menino. Mas, de menino. Mas menino também pode brincar de boneca. Ai, eu não sei brincar de boneca não, hein? Começou uma discussão aqui, já. Beleza, crianças. Já temos pauta. Nós gostaríamos de entrevistar vocês e perguntar coisas sobre a igreja, sobre Jesus. Vocês gostam de Jesus? Eu gosto. Eu gosto. Gosta? E aí, pra poder... Eu gosto muito. Também gosto muito, galerinha. E pra poder entrevistar vocês, a gente chamou uma pessoa muito legal, que eu acho que vocês gostam muito. Sabe quem que é? Não. Gente, tá gente, eu tô aqui na frente de vocês, é tá? É o Guilherme. Tcharam, eu sou uma pessoa legal. Ele é uma pessoa legal. O Guilherme é legal? Ai, meu Deus do céu. Você sabia que é o primeiro... O Guilherme é muito fofo, meu Guilherme. Você também é, Estela. A bochecha apertada? Eu sou a criança aqui no estúdio, então, né? Então vai, Gui, manda a pergunta pra nós aí. Fiquei sabendo que vocês vão à igreja, é verdade? Sim. Mas por que que vocês vão à igreja? É pra orar a Deus. Pra conhecer Jesus. Ah, falou obrigado pra quem? Pra? Pra Deus. Ah, entendi. E você falou orar a Deus, mas o que que é orar? Você sabe? Orar? Uhum. Agradecer a gente ter comida, roupa, pra vestir, casa, pra dormir. Nossa, é muita coisa pra agradecer então, né? Misericórdia! E você, Estela, concorda com ele? Você também vem pra igreja pra isso? E o que vocês gostam mais de fazer aqui na igreja? Eu gosto de ao culto. Eu não sei. Cantar as músicas. Ah, que mas legal. Eu não sei cantar. Oh, sabe sim, eu já vi você cantando. Mas eu canto. O Léo hoje falou que você conhece uma música, né? Você pode dar uma palhinha aí pra gente? O Léo... Canta uma música aí. Léo. Canta pra gente. É assim, pra não ficar muito grande, realmente. É. Como lindo esse nome é, o nome de Jesus, o meu rei. Como lindo esse nome é, quão fabuloso esse nome é. O nome de Jesus, o meu rei. Olha aê! Só, cara! Estela, meu Deus! Estela, você acha que o Léo cantou bem? Sim! Você tem uma música também pra cantar? Não. Não? Você tem uma história pra contar? Não. Não? Nada. Ok. Entendi. E vocês vão à escola já, né? Por quê? Já tô no primeiro ano. Ah, entendi. Cara. E todo mundo na escola conhece e Jesus? E eu vou no Kaique. Todo mundo conhece Jesus já? Já. Eu vou no Kaique. E lá no Kaique as pessoas conhecem Jesus? Conhece? O que elas falam de Jesus lá? Nada. Eu não sei. Oi, amigos, tudo bom? E aqui está a Isabela. Nossa, como gente, sempre. Tô em todas. Até quando você acha que você não vai me escutar, você tá me escutando já. Eu queria fazer uma pergunta para as crianças. Presta muita atenção. Para você, Léo, e para você, Estela, quem é Jesus? Estela, primeiro. Quem é Jesus? É Deus. E quem é Deus? O irmão dele. O que que Jesus faz? Ele morreu na cruz para nos salvar. E para você, Léo? Jesus, Deus é Pai de Jesus. E por isso que a gente tem que vir na igreja pra orar pra Ele, fazer as coisas, porque Ele morreu na cruz pra nos salvar. Faz sentido. E assim, a gente conhece a Bíblia, conta as histórias de Jesus. É. Mas eu naquela sou época. Forte, eu sou forte. Naquela época não tinha câmera fotográfica, né? A gente não sabe como que é Jesus. Como que vocês imaginam que é Jesus? Ele tem uma capa vermelha e um cabelo grande. Mas isso não é o Superman? E é isso, capa... Não, uma capa enrolada nele. Ah, uma capa de rei, entendi. E aí, Estela, como que é Jesus? Como você imagina? Você acha que ele tem a capa vermelha também? Eu já vi Jesus na minha Bíblia. Sim. De desenho. Ah, historinha de Jesus, né? É. Entendi. E você falou sobre Bíblia, né? É. Mas o que que é a Bíblia? A Bíblia nos ensina sobre Jesus. Ah. Mas não sei como eles fizeram, se Jesus não existe. Não existe aqui na Terra com a gente, né? Jesus não existe. Dentro de nós, não é mesmo? É como que Jesus escreveu a Bíblia sem estar aqui, né? Entendi o que você quer dizer. Mas a Bíblia fala o que é certo e o que é errado, certo? Aham. Uhum. E o que é pecado também. Você sabe o que é pecado, Estela? Sim. Estela, sabe o que é pecado? Não. Você não sabe o que é pecado? Vamos ensinar então pra evitar que se peque, né? Você alguma... vamos contar uma coisa. Só rapidinho. Estela, alguma vez você já contou uma mentirinha? Nunca contou mentira? A fada sensata aqui. Você nunca bateu na sua irmã? Não. Então fala pra gente que você não bateu, fala. Eu não bati em ninguém. Olha, eu conheço tua mãe, hein? Conheço tua mãe e teu pai. E pergunto pra eles ainda, hein? Você pode perguntar se é verdade? Nunca fez birra? Pode perguntar se é verdade que você nunca bateu? Hã? Oi? Pode perguntar pra sua mãe. Pra sua mãe que você nunca mentiu? Nunca contou uma mentirinha? Não pode. Então, mentirinha e bater na irmã é pecado. É um exemplo de pecado, entendeu? São coisas que não agradam. Não agradam a Deus. A Deus. E Léo? Eu nunca contei nenhuma mentira e nunca bati. Nunca bateu na Rafa. É. Temos aqui a Rafaela. Rafaela, você confirma essa informação pra gente? É, dá controvérsias às vezes. Ih, ó, mentirinha aí também. Mas, gente, fica tranquilo que a Bíblia fala que todos pecaram. Hã? A Bíblia fala que todo mundo já pecou. Entendeu? Então, todo mundo já fez um pecadinho. Aí só não pode gostar, né? Pode gostar. Né, tem que se arrepender e pedir perdão pra Deus. Certo? Certo? Certo. Tudo muito certo? Tudo muito certo. Então, posso pedir um favor agora? Você tem mais alguma pergunta, Gui? Tem? A Isa tem. Vou passar pra Isa. A Isa tem. A Isa sempre tem. Diga, dona Isabela. Ó, vocês nunca desobedeceram quando a mamãe fala assim, vai arrumar a cama. Já desobedeceu, Estela? A minha irmã não arruma. A sua irmã, você sempre arruma. Você nunca catou, deixou os brinquedos lá, era pra juntar os brinquedos, a mamãe mandou juntar os brinquedos. Nunca chorou? Você junta todos os seus brinquedos? Olha essa cara. Gente. Eu junto todos os meus brinquedos. Você faz todo para casa, Léo? É do Gabriel De Aro. Ah, o Gabriel De Aro. Eu tenho uma pergunta. Já aconteceu, ó, presta atenção. Presta atenção na pergunta da Isa, hein? Já aconteceu de você fazer uma oração, pedir uma coisa pra Jesus... E depois, Jesus abençoar, Jesus dar aquilo que vocês estavam pedindo? Sim. Conta pra gente, Léo. Quando eu tava pedindo pra salar o meu dedão, que eu tinha apertado na porta, que foi direto a porta no meu dedão, ficou muito roxo, ficou assim, ó, muito doendo, aí eu orei, aí... Deus, Jesus abençoou e sarou meu dedo. A gente tem mais, olha só que beleza. Parece que Jesus atua nos dedos, né? A Estela tava com dor aqui agora. O que aconteceu? O que a gente fez, Estela, antes da gente gravar? Já melhorou, já. Mas o que a gente fez? Seu dedo tava doendo antes de começar a gravar o podcast, o que a gente fez? Você orou pro meu dedinho sarar. E Jesus sarou? A Estela tava até chorando. A Estela tava chorando? Ela tava chorando demais. E quando vocês vêm na igreja, você já sentiu que Jesus tava pertinho de você enquanto você cantava uma música, enquanto você orava a Jesus, Léo? Não. Não. Tudo bem, acontece. Eu sim! Você já, Estela? Foi muito legal. Foi muito legal? Muito legal. Entendi. E você gosta? Sim. Sim. E deixa eu perguntar uma coisa agora. Vocês têm alguma coisa pra falar pra quem tá ouvindo sobre Jesus? Fala assim, ó, se tivesse uma pessoa que não conhecesse Jesus agora, e aí você tem que apresentar pra ela, como que você falaria? As pessoas que não conhecem Jesus, assistam esse vídeo pra vocês conhecerem Jesus. Muito bom. E você, Estela? Se tiver uma pessoa que não conhece Jesus e você tem que falar de Jesus, o que você fala pra essa pessoa? Eu falo pra será os pecados de Jesus, os pecados de todo mundo, pecado de todo mundo mesmo. Amém. Amém. É mesmo, tem que tirar tudo. Porque Jesus tá aí pra isso, pra poder deixar a gente limpinho, né, do pecado. Você tá limpinha do pecado? Você tá limpinho? Canta a música do sabão. Canta a música do sabão. O sabão lava meu... Ah, não sei. É muito grande a música. Deu um branco. Lava meu corpinho. Lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Jesus quer lavar o coração. Coração. E meu filho? Coração. Vocês estão felizes? Sim. Então vai vir gravar mais vezes? Sim. É muito triste que agora vai ter que passar para outras crianças, né? Poxa, não para três. Deixa eu só... Três crianças. Diga aqui. Vou fazer um negócio aqui. Fala. A Estela falou aqui muito bem falado que Jesus morreu para nos salvar, certo? Porque ele nos ama. Só para fechar aqui, defina pra gente amor. Quero ver. Quem que sabe o que é amor? É uma coisa boa. É uma coisa boa, amizade, que não tem guerra, não tem nada comparado a pecado. Uhum. Que você... é o amor, Estela? Você ama? Quem você ama? Eu amo a minha irmã. Minha mãe, meu pai. Você ama a Isa? Mas a Duda, uhum, só fala pra ela ficar longe por causa que... dela, por causa que ela não gosta que eu dorme na cama dela, por causa que ela começou a pingar lá na casa da lá na minha casa. Mas aí, esse é outro programa, esse é caso de família. Aqui é o Pode Crer. Mas a gente vai passar pra sua mãe, tá? Essa situação. Mãe da Estela, se você tá ouvindo a dedo, não sei. Cara, a gente precisa fazer um vídeo, porque a cara da Estela é muito engraçada. Estela, olha, muito obrigado. Você é muito importante pra gente, tá bom? Obrigado, Estela. Você abrilhantou nossa podcast. Você deixou tudo mais podcast. Legal. Fala tchau pra todo mundo. Tchau. E manda um recado aí. Se você quer fala, deixar Jesus, algum. Deus abençoe vocês. É verdade, chama as pessoas pra vir na igreja. O que você mais gosta? Do cultinho? Do cultinho de oração, porque acho que... Ah, não sei. É legal. Você gosta. Mas é legal. Okay. Então, galera, venha no cultinho de oração. Quer dar um recado pra todo mundo ou não? Tá bom já? Chama pra vir na igreja. Pessoal, vem na igreja aí vocês podem aprender muitas coisas sobre Jesus, quem não conhece Jesus. Agora é a vez de falar com as pessoas um pouco mais maduras. Mais experientes, né? Mais experientes, assim. Um pouco já com um histórico aí. Uma vivência maior. Uma vivência maior, já trabalha em casa. Isso no Fundamental 2, né, cara? Cara, não mentira. Ainda. Nessa época. Então, a gente trouxe aqui nossa querida Duda. Diga um oi, Duda. Oi. Fala com vontade, Duda. Oi. De onde que você é? De Bahia. Bahia. E como que fala porta na Bahia? Porta. Porta. Qual a sua idade, Duda? 8. 8 o quê? 8 anos. Muita idade, cara. Muita vivência. Muita vivência. Do lado dela está o Gustavo, com uma... Tá se portando como um adulto ali. Gustavo, de onde você é? Daqui de Poços. Daqui de Poços. E você que escolheu a roupa pra poder vir hoje? Sim. Você que escolheu esse estilo? Quantos anos você tem? 11. 11? Sim. E do meu lado aqui está com uma cara de preocupado. Oi, né? Qual o seu nome, jovem preocupado? Meu nome é Matheus. Quantos anos você tem, Matheus? Eu tenho 10 anos. 10 anos? 10 anos. Uma década aqui já. É. Muito bom, muito bom. E aí, a gente também manteve aqui nosso querido Guilherme para poder auxiliar nessa entrevista. E aí, pessoal, tudo bem? Ah, então tá bom. Gente, calma, senão é uma entrevista de emprego, tá tudo certo. Mas vai sair pro Brasil inteiro, então cuidado com as palavras. Pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro, quem quiser ouvir pode ouvir. Lá na China, os caras, você saiu tudo. Nos Estados Unidos. Sabia? Sabe onde que é a Califórnia? Sim. Sabe onde que é a Califórnia? Não. A Califórnia é nos Estados Unidos e tem ouvinte lá. Pega ali a Cis, vira direito. Guilherme, qual a sua primeira pergunta? Então, todo mundo aqui frequenta a igreja há quanto tempo? Vocês são convertidos? Como foi esse processo de conversão de vocês? Pode falar, Duda. Desde bebê. E de comer? Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, beber e comer. Beber e comer. Mas nasceu convertido, então? Sim. Entendi. E você, Gustavo? Você teve algum momento assim? Você teve algum momento de conversão? Não. Você aceitou Jesus desde pequenininho. Agora você tá grande. Mas ninguém aceitou Jesus aqui? Vocês nasceram e Nasceu com Jesus. Filho de crente já nasceu crente, então. Você acha que é isso, Matheus? Eu nasci aqui... Não, eu nasci no hospital. Aqui na igreja. Mas eu nasci e já vi. E meu pai sempre me trouxe aqui na igreja pra aprender. Então, o pai de vocês mostraram já que são cristãos. E deixa eu perguntar uma coisa. Tem criança que o pai não é cristão, que ele não conhece Jesus. Vocês conhecem alguém assim na escola? Não. Que o pai não é... Que o pai e a mãe não é cristão? Você conhece, Tatá? Não conheço. Não tem nenhum amigo? Todos vocês conhecem Jesus? Ah, eles conhecem, mas eles não vão na igreja. Os meus também. Ah, eles não são igual a gente. Lá tem uns que vão e uns que não vão na igreja, né? Uhum. O Gustavo falou uma coisa interessante. Falou, eles não são igual a gente. Uma frase profunda. É. Tipo, eles têm dois narizes, como que é? Eles são diferentes, assim? O branco do olho deles também é branco? Como que é essa diferença? O que eu quis dizer é que eles não... Eles quando a gente fala de Deus pra eles, eles meio que negam a gente ficar falando disso. E você, Matheus? Concorda? Acha que é isso mesmo? Você já tentou falar de Deus pra alguém que não conhece ou que não vai na igreja? Sim. E aí, como é que foi? Na minha escola, na minha sala, teve duas pessoas que eu já falei. Que legal. E elas aceitaram Jesus, eu acho, né? Como? Por quê? O que faltou? Por que você acha? Ah, porque eu não sei se eles vão na igreja. Ah, sim. Porque eu falei pra eles virem aqui, mas eu não vi eles aqui. Eu também. Às vezes foi outra igreja. Mas como é que você chegou neles? Ah, eu cheguei neles lá e falei... Ah, você conhece Jesus? Ah, eles perguntaram também. Que legal. Depois que eu falei pra eles, né, eles começaram a perguntar pra mim. E eu respondi. Entendi. E você, Duda? Também. Mesma coisa que ele. Você já falou pra Jesus também? Pra pessoas de Jesus? Eu já ensinei muitas músicas pra mim, pra minhas amigas da minha escola. Já falei de Jesus pra elas. Aí eu não sei se elas foram pra igreja, igual o Matheus. Mas... Mas plantou a sementinha, né? Porque a gente tem que plantar a sementinha, não é verdade? Sim. Que música que você ensinou pra elas? Eu não lembro direito, porque faz tempo que eu ensinei. Foi três palavrinhas que Estela canta todos os dias. Qual que é? Eu não lembro, porque... É, essa daí... Eu não lembro direito como é que canta, porque faz tempo que eu cantei pra elas. Muito legal. E aí, Tatá, se você tivesse um amigo agora, você falaria de Jesus pra ele? Você acha importante? Sim. Por que que é importante? Porque... O que que Jesus muda na sua vida? Só fala alto, hein? Tá. Bem, ele muda o nosso... Alto e perto do microfone. O nosso jeito de viver, né? Interessante. Uhum. Interessante. E assim, conta uma experiência, conta um fato. O que, que ele já mudou em você? O que, que ele já mudou? Ah, tipo assim, eu já me separei dele às vezes, entendeu? Aí minha mãe me lembrou de uma maneira muito... Como é que eu vou falar? Fica à vontade. Dolorido. Pode... Bateu. Não. Não? A gente dá uma bibliada, pegou a bíblia da tua... Ela ficou falando... na minha cabeça umas coisas que poderiam acontecer, pra mim ficar esperto. Que ela ficou falando pra mim olhar pras pessoas do jeito que o mundo tá. Aí eu comecei a ler a Bíblia e... Legal. E vi que eu tava... No caminho certo. Eu tava longe do caminho. Que eu ah, você tava longe do caminho. Ela começou a aconselhar ele, né? Nesse caso, né? Ter uma visão mais... Sim. Crítica. Mais crítica. Que legal. A gente vê o cara. Tem 11 anos e já passou aí pelo ciclo. Eu tô me sentindo aqui. Não, não sei o que eu vou fazer da vida. Você tem mais perguntas, Gui? A Isabela tem uma pergunta. Diga aí, dona Isabela. Eu esqueci minha pergunta. Se você fosse falar de Jesus pra alguém hoje, o que que você tem de Jesus pra falar? O que que ele já fez por você? O que que você já viveu? Mesma pergunta que eu fiz para os pequenininhos. Alguma coisa que você orou e Jesus respondeu? Ou alguma coisa que você estava triste e aí você leu a Bíblia e aprendeu alguma coisa? O que, que você tem para falar de Jesus para uma pessoa que não tem um relacionamento com Jesus? Hein, agora eu quero ver. Vamos organizar, ó. Quem for responder, responde perto e fala alto, tá bom? Vamos lá, Matheus, você primeiro. Ah, eu ia falar para a pessoa que... Jesus sempre me ajudou, esteve comigo. E ele nos meus momentos mais, assim, críticos, que eu não tive muito o que falar, o que fazer, ele me ajudou. Eu já tive... Dá um exemplo do momento. Ah, teve... O que aconteceu? Teve um dia que eu tava no hospital que eu tive, sei lá, uma infecção, sei lá, alguma coisa que... Eita! Eu tava. Aí um monte de soro lá em mim. Aí eu orei pra Jesus e ele me ajudou. Ele te ajudou. Me ajudou. E aí você melhorou. Beleza. Melhorei, né? Melhorou. Melhorei. Muito bom. Gustavo, você. Sua resposta. Bem, eu gosto muito de cachorro. Eu tenho. Você também gosta, Dudu? Você fez uma cara de animadinho. Adoro cachorro. Eu tenho um macho, uma fêmea que deu cria. Deu 5 filhotinhos, né? Manda um beijo pra eles que estão ouvindo agora. Um beijinho pra vocês. 4 machos e uma fêmea, né? E aí uma vez... eles não têm nada a ver, só que... É um exemplo de que eu gosto muito de cachorro, né? Uma vez eu tinha um cachorrinho, minha mãe não gostava, mas eu ainda gostava muito. E a gente tava no parquinho e começou a chover muito forte, assim, do nada. A minha mãe teve que ir lá comprar as coisas no meio da chuva e meu cachorro sumiu por aí. Aí nós ficamos na porta a noite inteira, né, esperando ele voltar. Aí eu orei. No outro dia de manhã, ele já tava lá dentro de casa, que minha mãe pôs ele pra dentro. Muito legal. Você também, Dudu, tem uma história? Ou tem... Sim. Como você falaria de Jesus pra uma pessoa? Eu tenho uma história. Então conta pra gente bem alto. É que meus parentes moram lá na Bahia, em Teixeira de Freitas. Aí eu tava com muita saudade deles. Aí um dia eu comecei a chorar e orei pra Jesus pra... Que eles pudessem vir pra Poços, pra eu ver eles, ou eu ir pra Teixeira. Aí um dia eu tava na escola, eu voltei da escola, aí minha mãe falou assim, eu tenho uma surpresa pra vocês. Aí ela falou assim, 1, 2, 3, aí apareceu apareceu os parentes. Uhum. Olha só que legal. E pode falar uma coisa? Quando você vai contar uma coisa pra uma pessoa... Quando você tem uma história pra contar, é muito mais fácil você chamar a pessoa pra Jesus, sabia? Então, assim, todas as histórias que vocês passarem, guarda bem e pede pra Jesus fazer mais histórias legais. Porque, no fim das contas, a pessoa ela não faz ideia do que é Bíblia, não faz ideia do que é nada. E se você conta uma história pra ela, ela vai se encaixar com a história e vai querer vir na igreja. Então, muito... Parabéns. Parabéns. Um ouro de crianças. A Isabela tem mais uma pergunta. Eu vou virar interrogador oficial do podcast. Vocês têm alguma experiência, assim, que vocês sentiram medo? Porque eu lembro quando eu era criança, eu não gostava. Eu tive uma época que eu tinha medo de dormir sozinha. Eu tinha medo do escuro. E aí a minha mãe me ensinou que eu deveria orar. Vocês já passaram por isso? Diga, dona Duda, responda. Eu e minha irmã, a gente dormia junto, só que aí meu pai deixava todas as luzes apagadas. Aí um dia minha irmã falou assim: Duda, tô com medo de dormir no escuro. Aí eu falei pra minha mãe falou assim: não precisa ficar com medo, porque tudo que tem no claro tem no escuro. Olha só. Que... Um beijo aí, Irani, filósofa. Nossa, 2018. Cara, eu nunca. E é verdade, pior que. Ah, eu tenho esse negócio de medo de escuro até hoje. Eu tô dormindo no quarto da minha mãe, né? Só que a minha mãe também me ensinou isso, que eu tenho que orar pra Jesus me ajudar a perder o medo. E hoje eu ainda tenho um pouco, só que eu já perdi a maior parte desse medo. Isso, e depois desse ensinamento que você ouviu, que tudo que tem no claro tem no escuro. Agora que... Não, né? Já pode dormir sozinho e colocar o Tatá pra dormir dentro do banheiro com tudo fechado. Eu não vou dormir sozinho ainda porque meu quarto tá... Tá em reformas. Não tá reformando, não. Mas também tá... Tá em processo de limpeza e tal. Uma situação... Ele fez uma careta que não dá pra dormir. É. Entendi. Agora é a vez do Matheus. Quando você tava no hospital, você ficou com medo da agulha? É verdade. Fiquei. Muito medo. Que tamanho que era a agulha? Em centímetros? Eu não sei. Não mas pelo menos um metro e meio de agulha, assim. É. Eu não sei. Por aí. Por aí. Então vai, conta pra gente. Ah, mas eu também já tive medo de escuro, né? Meu pai já falou pra mim que é pra mim orar que Jesus vai me ajudar. Aí ele falou que é pra mim lembrar de um versículo, lembrar de alguma coisa que Jesus fez pra mim, que aí o medo vai passar. É aquela história de ter uma história. Quando você tem uma história, tudo fica mais fácil, né? E aí deu certo? É. Pode perguntar uma coisa? Até hoje, eu de vez em quando faço. Você tem algum versículo que você lembra toda hora? Ah, não, mas à noite eu lembro alguns. Conta pra mim um. Agora à noite. À noite. Porque... Vamos fazer o seguinte, cadê o botão que você aperta que você lembra? Que a gente aperta ele agora e você lembra. Eu não tô lembrado agora aqui. Não tem problema. Mas você conhece bastante, pelo menos você usa. Você tem um versículo, tá? Sim. Conta. Fala perto do microfone. Sim, que também é quase a mesma história do Matheus, que eu faço isso às vezes também. Eu acho que é do Salmo 91, acho que é versículo 6. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Uau! Olha só, gente. Pastor Gustavo aqui, ó. Pastor Gustavo. Do Dalina. Eu não lembro direito o versículo, nem o capítulo. Não tem problema. Mas eu sei de um. Ah. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito bom, uau, gente. Muito bom. É... Eu tô impressionado. Vocês são crianças. São crianças boas. São crianças, são crianças boas. A gente já falou aqui sobre o passado, né? Que vocês nasceram na igreja, sobre o presente. E agora, e o futuro? Nossa, verdade. Eu quero saber o que vocês esperam pro futuro, nos estudos, na igreja, na... Saúde, Estela. Saúde. Estela tá aqui assistindo, muito atenta. Quero saber o que vocês esperam, assim, da vida de adulto, assim. Se vocês querem chegar logo, não querem... E eu vou emendar a pergunta do Gui com uma pergunta que eu quero fazer. Vocês querem... Até hoje, o pai e a mãe de vocês trouxeram vocês na igreja. Mas vocês estão crescendo. E daqui a pouco vocês vão ter que escolher por vocês se vocês querem vir à igreja, ter um relacionamento com Jesus ou não. O que vocês pensam disso? Vamos começar pelo Tatá. O Tatá tá no meio e não começou por ele ainda. Quando eu crescer, eu vou querer ser pastor. Olha! Eu vou ser documentarista, biólogo também. Documentarista, o que ele faz? Ele... Documenta, né? Sério, o que ele faz? Ah, eu vejo na TV documentário, né? Ah, você quer fazer documentários na TV. Uhum. E o biólogo? É, eu vou juntar os dois, vou fazer documentários sobre... Tipo o Richard. Você vai ser tipo o Richard. Aí eu não... Não, deixa quieto. O Richard na... Se você lembra do Richard, deixa seu comentário aí, só pra deixa eu comentar. Ficar sozinho nessa. Beleza. Agora, pode responder, Dudu. Tudo bem, Matheus? Você deixa, Dudu? Responder? Você tá querendo falar aqui? Você deixa? Uhum. Deixa? Então tá bom, obrigado. Quando eu crescer daqui da igreja, eu vou querer cantar no louvor. Olha e só. E eu vou ser professora. Você é professora? Você é professora. Da escola bíblica? Ou não, de escola normal? Na escola normal. Que legal. Você quer dar aula de quê? Ah, ser professora assim, normal. No geral. Ser professor normal. É aula da vida. É aula da vida. E pra quem não sabe, o Duda toca bateria, né, Duda? É verdade, ela é bateria. Mas é engraçado, a baqueta é duas vezes o tamanho dela, mas ela tá lá, porra, bateria. Mas tem mais ritmo que eu, por exemplo, né? No caso. Isso que importa. Matheus, sua vez. Quando eu crescer, eu vou ficar aqui na igreja mesmo. Quando eu crescer, eu quero ser pastor aqui na igreja. Muito legal. Não aqui, mas vou... Em outra igreja. Mas em outra igreja, né? Que nem o Gustavo, mas eu vou... Sempre quis ser arqueólogo ou engenheiro. O que que arqueólogo faz? Ah, estuda história, né? Legal. Ele estuda história. E o engenheiro, o que que o engenheiro faz? Te pergunta pra ele faz engenharia. É. Não sei ainda, também tô descobrindo. É, então, assim, Pastor Lúcio, que te prepare, né? É, tem dois pastores aqui e a professora. Ministra aqui, né? Ministra de louvor. Parabéns. Agora, falando... A gente falou muito da igreja, do nosso ambiente aqui, né? Mas e lá fora? A gente sabe que as pessoas são diferentes, mas vocês veem alguma esperança pro mundo? Vocês têm alguma dificuldade, em conviver, porque a gente não vive só na igreja, né? A gente tem escola, vocês vão crescer, vocês vão trabalhar. E aí, como que é essa relação com as pessoas que vocês falaram que algumas pessoas negam, né? E a gente conhece, né? A gente já passou por isso. Mas como que vocês encaram isso? Vamos lá, quem entendeu a pergunta, responde primeiro. Vai, Matheus! Nossa, esse Matheus, ó, tá no gatilho aqui. Ah, lá fora, a gente tem que... a gente não pode ser influenciado pelas pessoas ruins. A gente Cara, tem que influenciar elas, né? Isso que meu pai me ensinou, né? Que a gente tem que sempre ficar conectados com Jesus, né? Eu fiz a pergunta sem esperar essa resposta, viu? Sem esperar essa resposta. Matheus, olha, foto você mandou bem. Parabéns. Diga aí, Sr. Tatá. Ah, é o mesmo que o Matheus, né? É o mesmo que o Matheus, né? E eu vou... Não sei se isso corresponde à pergunta, mas eu vou abrir outra igreja do Nazareno em outro lugar. Olha, tá, não corresponde, sim. É... E tem que ser luz na escuridão, né? Nossa, meu gente. Deus. Cara. E... O mesmo que o Realmente ela pensou mesmo. Que coincidência, muito, não é muito mesmo? Bom, gente. Beleza? A gente pode pedir uma outra coisa aqui pra acabar? Sim. Eu quero um versículo ou uma dica pras pessoas que estão ouvindo. Uma mensagem especial pra pessoa não desviar do caminho. Ou pra pessoa pra aumentar a sua fé. E pra outras crianças também que fazem parte. E que às vezes não podem estar aqui. Deixa a mensagem. A Duda primeiro. Não? Tá. Tenha fé. Não importa pelo que você tá passando, sempre tenha fé. Muito bom, Matheus, diga aí. Não tem nenhuma dica? Duda, não tem nenhuma dica? Tenha fé, galera, então. Tenha fé, galera. Essa é a dica do dia. É a dica do dia. E é super válido, né? Porque sem fé também a gente não Sem fé nada. A lugar. É impossível agradar a Deus. Exatamente. Muito bom. Isabela, gostaria de deixar algo? Não, eu gostaria não. Você pegou o microfone. Pra dizer que não. Eu acho que é muito legal a gente ver que as crianças têm o que falar e têm o que ensinar. E Jesus chamava as crianças, né? E muito obrigada mesmo por vocês toparem vir aqui conversar com a gente. Foi muito, muito legal. E que vocês continuem procurando... ter Jesus como amigo. E agora estamos aqui com duas pessoas, duas pequenas pessoas, duas mini pessoas, que já estão caindo na gargalhada ali, ó. Tá as duas com a mão na boca, olhando pra cá. Vamos conhecê-las? Vamos começar pela mais velha. Você é mais velha que ela? Sou. Quantos anos? 9. 9 anos mais velha que ela? Não. Quantos anos? Tenho 9 anos. E ela? Ela tem 7. 2 anos ali. Qual o seu nome, menina de 9 anos? Paola. Paola do quê? Paola Rudavieira Paiva. E o seu, menina de 7 anos? Isadora Vieira Arruda. Vieira Paiva. Ah, termina igual o nome de vocês? É, eu posso, mas quem que ficou copiando essas coisas? Foi a mãe de vocês que fez isso? Ficou copiando o nome? Nossa. Por que que você não pode chamar Arruda Vieira de Isadora Paiva? Credo. Não dá certo. Não. Então tá bom. Continuando o podcast das crianças que estão gravando, a gente tem algumas perguntas pra fazer pra vocês. Umas perguntas sobre Bíblia e Jesus e igreja. Será que vocês vão saber responder? Vai ser fácil essa pergunta? Olha, o Thiago ele quase chorou pra tentar responder, porque foi muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Estão prontos? Não. Não. Tá sim, menino. Você toca violino, entendeu? Violino é difícil. Você tá pronta? É muito mais fácil do que fazer isso. Ó. Oh. É, realmente. Mas vamos lá. Vamos começar pela Paola. Paola, igreja. Há quanto tempo você vem na igreja? Mas eu acho que mais ou menos uns 3 anos. Uns 3 anos. Isadora, você sempre vem na igreja com a Paola? Fala pertinho do microfone. Vem. E vocês gostam de vir na igreja? Sim. Quantas vezes, se pudesse vir na igreja todo dia, vocês viriam? Sim. Sim, viriam. Então tá bom. Agora eu queria perguntar uma coisa pra você que toca música. Quando você toca música pensando em Jesus? Toca. E agora uma pergunta. O que é difícil? Difícil não, é fácil, só você imaginar um pouquinho. O que você acha que Jesus faz quando você tá tocando pensando nele? Você acha que ele abaixa assim e fala, nossa, Paulo está tocando para mim? Você acha que ele acha legal? Sim. Você acha que ele fica feliz? Fala assim, nossa, ele fica feliz. Muito interessante. Muito bom. Agora, para você. Ó, pensa assim, fecha o olho, imagina Jesus chegando na sua frente. Como você imagina que ele é? A roupa, cabelo. Não? Ele é bonito? Você acha que ele é bonito? É? Que jeito? Você acha que o cabelo dele... Você acha que ele é careca? Não. Não? Como você acha que é o cabelo dele? De quem? Da minha irmã. O cabelo dele é do tamanho da sua irmã? Não, menor, né? Que cabelão, gente. Menor. E a roupa dele? Paola, como é que você acha que é a roupa dele? Eu acho que a roupa dele... É tipo um filme que eu acho. Parece que é tipo... Que cor que é? Uma manta branca. Branca? E... Uhum. É... Tipo... É, como fala? Um manto. É, um manto branco e uma faixa vermelha. Você acha que ele é grandão? Você acha que ele é baixinho? Você acha que tipo Jesus vai chegar assim pra você, vai chegar olhando pra cima assim? Tipo, ele tem 1 metro de altura só. Você acha que ele é altão? Pequenininho ou grandão? Grandão? Altão? Grandão. Interessante, hein? Legal esse negócio aí. Então Jesus é altão, anda com um manto branco e tem os cabelos longos, é isso? Não, ele tem o cabelo do tamanho da Paola, igual a Isadora falou. Eu acho que tem o cabelo aqui. Ah, entendi. Que altura? Do ombro? É, no ombro. Do meu ombro. Você acha que ele tem o cabelo do tamanho do seu ombro, do teu ombro ali? Da minha cabeça. É. Então ele é um cara bonito e grande, de altão. Muito grande, muito grande. É um galã. Muito bom, muito bom. Muito bom. Agora é o seguinte, vocês já fizeram alguma oração? Muitas, já. Muitas? Sério? Quantas vezes por dia? Eu é direto, assim. Direto, eu faço na escola, porque de vez em quando eu não consigo pensar. Como assim? Você tá, tipo, fazendo matemática e tem uma conta? Não, matemática é fácil. Matemática é fácil, eu também muito acho. Bom, muito bom. Já por sou exemplo, seu de história. Eu prestei atenção, só que não consigo lembrar. Aí eu te entendo. E você? Sei. Que hora que você já fez uma oração? De manhã, à tarde, na escola e de noite. É? E geralmente o que você pede pra Jesus? Bastante coisa. É? Dá um exemplo pra gente. Dá 2 exemplos. Legal. Muito legal. E além da escola, Paola, o que mais que você fala? Eu oro em casa. Uhum. Eu todo dia de manhã eu oro e à antes de dormir. A noite antes de dormir também, é importante. Você gosta de orar? Gosto. Gosta mesmo? É legal, né? Você acha que Jesus fica feliz quando ela olha e fala, nossa, a Paola tá orando. Sim. Tá falando comigo, acho. Legal. Ó, uma coisa agora. E quando foi que você orou que Jesus atendeu? Uma história, conte uma história. Antes, meu pai trabalhava muito. Uhum. E ele não conseguia ficar com a gente. Aí, eu era bem pequenininha. Aí eu já sabia, a minha mãe já tava me ensinando a... Entendi. A orar. Essas coisas. Uhum. Aí, quando eu aprendi, eu comecei a pedir pra Jesus, pra ele começar a... Melhorar essa condição pai. De tempo. Mais com a gente. Uhum. E parecia que a cada dia ele ficava mais um pouquinho mais com a gente. Sério? Nossa, que legal. Uma legal. Persistência. Testemunho. Persistência aqui, tipo, de continuar e cada dia um pouquinho mais. Muitas pessoas adultas precisam aprender com você isso. Isadora, você tem uma história pra contar de uma vez que você orou e Jesus fez? Sério? Que legal, você também orou pra isso. E não, deu certo. Eu sempre pedi. Ele não viajava quase todo dia. Ele viajava segunda. É. Aí depois ele só voltava quinta. Eita, viajava bastante, hein? Ele viajava sexta e voltava só na outra sexta. Na outra sexta, uma semana de viagem. E aí você. Mas vocês oravam juntas? Tipo, dava mão assim e. Ou não, cada uma no seu quarto? De vez em quando, sim. Que legal. Porque, por exemplo, uma hora eu tava num lugar e ela tava em outro. Aí não dá, né? É. Aí... Mas quando a gente tá junto, assim, a gente faz. Legal. Então, se você tá ouvindo e você tem uma família, ora com a sua família. Tá aí o exemplo das duas. Uma de 7 e uma de 9 aqui. Super experiência de vida, entendeu? Já passou por tudo. Já passou por tudo. Siga esse já? Exemplo. Siga esse exemplo. Parabéns, meninas. A Paola tá aqui acenando e mandando beijos. Para os fãs. Para os fãs, para os fãs. Agora é o seguinte. Beleza. Então, vocês conversam, certo? Vocês oram e vocês já foram atendidas nos pedidos. Sim. Agora eu quero fazer uma outra pergunta sobre ler a Bíblia. Ai, meu Deus. É difícil. Essa é difícil, mas vocês já leram a Bíblia? Não. Não, tudo bem. Eu também nunca li a Bíblia inteira. Lê, né? A gente... Aos poucos. Lê. Lê? É? A gente lê na casa da nossa avó, aqui na igreja, em casa. O que vocês mais gostam de ler? Tipo assim, tem algum livro que você gosta ou tem um tipo de história que vocês gostam? Tem uma parte da Bíblia que, antes do meu avô morrer, uh-huh. Desde quando ele era pequeno, ele decorou. Que legal. Ele viveu até os 85 anos. Bastante tempo. A última coisa que ele disse foi falar o Salmo 23. Qual que é mesmo? O Senhor me pastor e nada me faltará. Você sabe o Salmo inteiro? O Salmo 23? Mais ou menos, porque quando eu falo, eu começo a chorar, aí eu... Você lembra. Mas é legal. Legal. Sim. Saber um livro inteiro da Bíblia, ainda mais por um motivo, nobre. Vamos colocar assim. Você gosta de Salmos? E você, menininha do óculos colorido? Eu também gostava de ler esse salmo. Que história da Bíblia que vem na sua cabeça agora? Que história que você gosta? Muitas. É? Conta uma pra mim. Pra nós. Para os ouvintes que estão em casa. Para seus fãs. Sei. Você gosta da Arca de Noé, por exemplo? É? Como foi a Arca de Noé? Vamos ver se você lembra. Quero ver. Nossa, faz muito o quê? Tempo. Quantos anos será que faz? Pode falar pertinho do microfone. Vamos ajudar ela, Paola, sobre a historinha da Arca de Noé. Faz muito tempo pra mim também, mas eu acho que eu lembro um pouquinho. Tudo mas bem, pode falar. Anos, Deus falou a Noé que era pra ele construir um barco gigante. Deve ser muito grande, né? Muito. Cabe uma girafa. Não, é justo. Não, pior que de altura, um assim. Um elefante. Um elefante também pra poder aguentar ele. Que era chuva muito forte. Deus mandou Noé construir uma barca pra queria proteger Noel e os animais. Agora pensa uma coisa, vocês duas. Vamos supor que hoje aparecesse uma pessoa pra vocês falando que ia construir uma arca, que ia jogar muito. O que, que vocês fariam? Vocês acreditaram nessa pessoa? Sei lá. Eu faria uma oração, e você, Thiago? Olha, é difícil, né, gente? Imagina uma pessoa falar assim... Vai ter uma arca. Constrói um barco enorme e coloca os animais. Como é que você vai fazer isso? Imagina. Difícil, né? Você chamar a girafa lá, girafa, entra aqui. O que vocês acham? Vocês acham que é fácil colocar animais dentro do barco? Não, não é. Ainda mais, imagina todos os animais aparecendo assim na sua frente e entrando no barco. Deve ser. Coloca um leão dentro do barco? Eu sempre vi um leão. Deve ser bem. Você já viu leão? Eu já vi no zoológico. É, no zoológico. Onça branca. Onça branca? Nossa, onça branca nunca vi, cara. É, a gente vê lá no zoológico. Que da hora. Quando eu era menor, eu queria ter um cavalo marinho. Que legal. E eu queria ter um macaco. Você queria ter um macaco. A minha madrinha já me ofereceu, que a amiga dela tinha um esquilo. Nossa, esquilo é tão fofinho. Não é? Bem fofo. Mas morde e dói. Não, dói muito. Dói muito? Já mordeu você? O esquilo já mordeu você? Ai, dói muito. Bom, é o seguinte. É, vocês disseram que oraram e que leem a Bíblia, certo? Uhum. Agora é o seguinte, na Bíblia fala que a gente tem que pensar nas pessoas que estão à nossa volta, nos nossos amigos, porque às vezes eles não conhecem, não é verdade? Uhum. E vocês já falaram alguma vez para algum amigo orar por alguma coisa ou já falaram de Jesus para eles? Eu já falei pra uma colega minha, que ela não era de nenhuma religião. Uhum. Eu já falei para ela. E aí, depois de um ano, ela chegou pra mim e falou assim, Paula, de que religião você é? Eu falei, eu sou evangélica. Ela disse, nossa, que legal. É, lembra daquele dia que você me falou sobre Jesus? Eu falei assim, eu nem lembrava. Já tinha esquecido. Mas Jesus não esquece. Lembra. A semente tá plantada. Ela falou assim, então, eu falei pra minha mãe e ela começou a me levar na igreja. Sério? Nossa, que legal. Quantos anos sua amiga tinha? Ela tinha uns 6 anos. Só que a mãe dela, Sofia. Você conhece a Sofia, Isadora? Sim. É verdade, ela foi na igreja mesmo? Não foi? Nessa. Não nessa, em outra. Se vocês pudessem, tem pessoas ouvindo a gente. Vai ter, né? Agora não tem, mas vão ter pessoas ouvindo a gente, certo? E elas precisam de algum testemunho, de algum versículo, alguma coisa, alguma dica aí da vida. Porque todo mundo deve acreditar em Deus, porque não só pela Bíblia a gente consegue ver que Deus existiu e pela nossa crença. Exatamente. Mas mesmo nas áreas científicas. Também. Conte-me mais. Eu, de vez em quando, assisti o jornal com meu pai. É. Aí tava aparecendo assim que era um anel de um soldado que era na época de Cristo. Uhum. E aí, isso provou, deu mais, vamos dizer assim, deu mais um ponto que Deus existiu. Legal. Isadora, eu tenho uma pergunta pra você. Você tá com 7 anos, você vai crescer, certo? O que você quer fazer quando crescer? O que você pensa, assim? Teve gente que veio aqui e falou que queria ser pastor, e um queria ser biólogo, e um queria fazer documentário de, sabe, biologia, de explicar sobre os animais na televisão. Isso, tipo um repórter. É repórter. É repórter. Ele falou documentarista, eu nem sei se existe documentarista, mas é um repórter. Até agora, médica. Médica? E você, Paolo? Eu também era assim. Assim mesmo, nossa, muito legal. Meu irmão também. De Jesus ou não? É verdade. Sim. De Jesus? Ah, olha só. É, e era isso que eu queria perguntar. Vocês, quando crescerem, vocês vão continuar vindo na igreja? Sim. Sim, senhoras? Sim, senhoras, tá certo isso? Sim, senhoras. Vocês vão continuar vindo na igreja? Sim. Vocês não vão esquecer de Jesus? Não. Vocês vão continuar com Deus? Sim. Firmemente? Sim. E até que dia vocês vão ler a Bíblia inteira? Uma vez por dia. Isso aí. Uma vez por dia. Não importa se eu estiver do outro lado do mundo. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar no seguinte endereço. podecrer@gmail.com. E se você quiser mandar uma mensagem no Instagram ou no Facebook, @gmail.com. Muito bom. É o futuro dessa nação. Tem que ser firme, tem que continuar assim. Beleza? Então, até o próximo podcast e um grande abraço. Fala tchau. Tchau. Tchau. Fazer tchau. Tchau.